Solta o play, DJ. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E vocês começaram a escutar essa playlist com a Kind of Magic do Queen. Por que, cabeça? Porque essa semana nós dedicamos novamente a nossa playlist a apenas a uma banda, um compositor, alguém especial. Em homenagem ao Dia do Rock, nós fizemos aqui a nossa homenagem pessoal a uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Com certeza, uma das mais influentes do mundo, com alguma das melhores músicas também. Marcou uma geração, marcou uma época. E deixa uma grande saudade do seu vocalista, o Freddie Mercury. Exatamente. Bom, se vocês não sabem, estamos falando sim do Queen, a rainha, aquela banda inglesa maravilhosa que mexe com nossos corações. Essa playlist é um complemento do podcast dessa semana que espero que vocês tenham escutado. E assim, para tocarmos essa playlist do Queen, cada um da staff indicou uma música dessa banda. Olha aí que maravilha. Então teremos um monte de músicas, vai ser uma playlist bem grande, viu galera? Mas cabeça, então qual foi a primeira música? Bom, a primeira música foi escolhida pelo Mano FC e tudo que eu posso falar dela é Tum Tum Tá, We Will Rock You, a música que todos conhecem e ninguém consegue resistir a fazer a batidinha na mesa. Um clássico do Queen, viu? Nossa. Com toda certeza. Cantado em várias arenas, estádios. Formaturas. Não, formaturas não tanto, mas é tocado... Eu lembro da propaganda da Pepsi, vocês lembram? Da propaganda da Pepsi. Sim, sim. Um clássico também. É um hino do esporte. Com toda certeza. Bom, então, galera. We Will Rock You, escutem aí. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing We Will. A big disgrace, waving your banner all over the place. próxima música é uma escolha da Fer, uma ótima música composta pelo Queen e em conjunto com David Bowie. Roubou a minha música. Eu ia colocar essa música, a Fer roubou ela de mim. What a shame. O Under Pressure, que tem um ritmo muito legal de começo e que o senhor Vanilla Ice diz que não copiou, né? Um abraço ao Vanilla Ice. Filha da puta. Olha aí, mas é muito legal mesmo essa música, é bem marcante, é bem bonita. Bom, é uma música incrível. Eu acho que você pega aí o Freddie Mercury e o David Bowie estão numa sincronia muito boa, trazendo aí uma música única até o ponto do Vanilla Ice querer copiar eles, então, né? É, que ele não admite, né? Deixa pra lá. Não, que isso, vou deixar pra lá. Mas aí, uma música excelente, ótima escolha da Feira, até porque ia ser a minha, né? Então, Under Pressure, escutem aí. So slashed and torn. Próxima música foi escolhida talvez por um dos maiores fãs da banda, da nossa staff, o nosso querido Panda, saudades Panda, que escolheu uma música um pouco fora do convencional, né, Sérgio? Sim, com certeza, né? É a Seaside Rendezvous, né? Que tem um ritmo até interessante, né? Pô, é uma música muito legal. Eu não sei que ritmo, blue, é jazz, eu não sei que tipo. É aquela mistura maravilhosa que o Queen sabe fazer. Com certeza, é uma coisa assim, bem legal. É uma escolha bem curiosa até, né? O Panda adora essa música do Queen, ele já disse isso. Bom, então, né, a Seaside Rendezvous, escolha do Panda, galera, escutem aí. Próxima música é a melhor música do Queen, mais celebrada, a mais famosa. Mais famosa talvez não, mas, cara, a idolatrada máxima. A música é a Bohemian Rhapsody. Escolha do cabeça. Tava na minha mão, na verdade eu queria ter escolhido Under Pressure, mas chegou em mim, não tinha Bohemian Rhapsody. Eu falei, meu, alguém tem que colocar essa música na playlist, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Fred Mercury. Não pode ficar sem. Claro, ué. Quem é o louco que não põe o Bohemian Rhapsody na sua lista de músicas favoritas do Queen, né? Os concursos é música, poxa vida. Pô, e se você aí não conhece ou não tá entendendo por que a gente tá falando tanto dessa, presta atenção na música, que é uma música espetacular. É uma música sem igual, assim. Eu acho que poucas músicas se comparam, se é que existe alguma que chega aos pés do que é Bohemian Rhapsody. Ah, com todos os seus atos, né? Com todas as suas sessões. Nossa, tem ópera, tem rock, tem solo, tem de tudo ali. É uma obra de arte, é uma obra-prima, viu? Cara, tem que ser sempre valorizada essa música. Sim, então Bohemian Rhapsody, escutem aí. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let me go! We'll not let you go! Let me go! We'll not let you go! Let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me! Essa próxima música foi trazida pelo Kiba, e é aí um dos maiores clássicos, acho que uma das músicas favoritas do próprio Fred Mercury, ou era, né? A Somebody to Love. Claro, nossa, que canção bonita, que canção legal, viu? É, uma música muito bonita. Eu gosto, eu achei muito legal, viu? Ele tem emoção, vai. Ele é bem eclético nos seus tipos de músicas, né? Faz hard rock, faz uma coisa mais disco também, já faz jazz um pouquinho, né? E aquelas músicas mais baladas também, né? Que não, ora bolas. E é uma desse tipo também, né? A Somebody to Love. É uma letra bem simples, bem legal, uma melodia maneira pra caramba. Quem não gosta do Somebody to Love também? Ah. Então, Somebody to Love, escutem aí, galera. Oh, Próxima música é a escolha do Rafael Fer, e é uma música assim bem agitada. Olha que legal, tem um rock maneiro, né? É o One Vision. Eu curto também. Clássico também, eu gosto bastante, eu acho. Não, tem um monte de músicas do Queen que eu adoro, o One Vision é uma delas também. Assim, não é a minha favorita e tal, mas é muito legal, é bem agitada, é maneira pra caramba. Ah, não, ela é realmente uma música muito boa, porque eu gosto bastante do clipe dela, que são eles tocando. É também um clipe bem interessante de ser visto. Então, o One Vision, escutem aí. A música foi escolhida pelo Rods e no meio de toda aquela gagueira dele, ele escolheu a música mais, talvez, próximo do metal que o Queen tem, que é I Want It All. Ah, sim, cara, aquele refrão dele também é maneiro pra caramba. Muito, não, o riff de guitarra pesada, a bateria, muito bom, muito bom. Cara, aquele riff de guitarra ali junto, misturado com a voz lá do Fred Mercury, cara, que maneiro pra caramba. I Want It All. Não, é muito legal mesmo, viu? Eu já disse, o Queen é muito eclético pra caramba, né, nessas escolhas. Sempre experimentaram muito, né? Tudo. Foram muito ousados. Tudo bem, tem gente que diz que eles erraram algumas coisas, né? Tipo jazz pra caramba, não sei. Mas, assim, essa aqui de hard rock foi legal pra caramba. Foi muito bom mesmo, essa música, I Want It All. Cara, então, vale muito a pena escutar também, viu? Então, escolha do Rods, I Want It All, do Queen, né? Escutem aí. Thank you. próxima escolha é uma excelente música também do Moog, e a música é Another One Bites the Dust. Talvez aí uma das mais emblemáticas faixas de baixo que existe. Com certeza. Uma música que eu adoro a Northern Base Dust, tá aí nas minhas favoritas, fácil, fácil. Claro, você vendo o álbum The Game, cara, que tem o The Crazy Little Thing Called Love também, nossa, cara, é muito legal, viu? Porra, essa música, assim, o início dela, né, todo aquele baixo, é bem marcante. E eu também acho que é uma das músicas mais marcantes do Queen, que vale a pena sempre ser escutada. Com toda certeza. Então, Another One Bites the Dust, escutem aí. Walks slowly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one down, and another one down. Another one bites the dust. Hey. Gonna get you too. Another one bites the dust. Nossa próxima escolha foi feita pelo Seiji, olha só aí. Que também escolheu sua música, escolheu aquela que inspirou uma das cantoras pop mais famosas da atualidade, Radio Gaga. Olha aí, e sim, cara, se vocês perceberam a sonoridade dessa frase, Radio Gaga, sim, tem tudo a ver com a Lady Gaga, que ela gostava muito dessa sonoridade dessa Radio Gaga, né? E, cara, é muito legal, é muito animada essa música, nossa senhora, eu gosto pra caramba. E o clipe dela também é muito legal, né? Ele tem um ambiente meio futurista até. Sim, sim. Nossa, Nossa, é maneiro pra caramba. E ele tem uma crítica também, né? Ele fala assim sobre as rádios que ficam tocando uma música conhecida só, né? Pagas pra caramba. E fica aí botando no cérebro das pessoas, dos ouvintes, né? Pô, fica escutando a mesma música. Tem. Tem até uma pegada meio de lavagem cerebral, né? De todo mundo fazendo o mesmo sinal. Uma parada. É bem interessante, assim, ó. Você fica escutando essa música, Radio Gaga, Radio Google, alguma coisa assim, né? Radio Google, é. Bem bacana. Bem maneiro. Então, uma letra muito legal e uma melodia também demais, né? Bem animada, como eu disse. Então, galera, Radio Gaga. Escutem aí. A próxima música, cara, uma das melhores músicas do Queen. Puta que pariu, viu? Muito. A gente já falou que tem uma porrada de músicas boas. Essa aqui é demais. É a escolha do Tenshi. A música é Don't Stop Me Now. Cara, é um hino essa música. Uma das músicas com mais alma do Queen. Com certeza. Aquela coisa assim, não me pare agora. Pelo amor de Deus, vou fazer as minhas coisas que eu quero, tá bom, galera? Exatamente. É um hino mesmo. Ainda mais com aquela voz lá do Freddie Mercury cantando isso com todas as forças também. Clássico também, aí dentro das mais aclamadas músicas e da que mais mexem com os fãs, né? Mas aproveitem então, se deleitem com Don't Stop Me Now, escutem aí. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Nossa próxima música também é um clássico absoluto que foi escolhida pelo Jim, que é We Are The Champions. Essa sim toca em todos os lugares do mundo. É o maior clichê de formatura, cara. É, isso aí. Olha aí, essa daqui talvez seja a música mais conhecida do Queen, pelo público que não conhece o Queen. Sim, é, muitas pessoas conhecem a música, mas não sabem que é do Queen. Com certeza. Eu falo que essa e o Rock You são duas que o pessoal pode não conhecer o Queen, a banda, mas conhece a música. Já ouviu essa música em algum lugar do mundo, né? E o We Are The Champions, principalmente em formatura, cara. Ai, clichê danado, viu? Mas é muito legal. Aquele hino também de vitória. Nós somos os campeões. Acredite, nós somos os campeões mesmo. Todo time, assim, que ganha algum título vai tocar essa música. música. Ainda mais nos Estados Unidos, né? Que adora isso aí. Exatamente. Então, We Are The Champions, um clássico do Queen. Escutem aí. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. Próxima música é uma escolha da Dri, olha aí. E é uma música que é muito legal, é muito bonita e uma ironia também, né? A música se chama The Show Must Go On. E assim, por que eu falo que é uma ironia? Esse álbum foi lançado no ano que morreu o Freddie Mercury. Essa música, sim, né? Sim, sim. O álbum dessa música, né? Caramba. E é uma música muito bonita, na verdade, sim. Que tem uma mensagem muito forte pro que foi e pro que é a banda até hoje, né? Com certeza. O Freddie Mercury, mesmo doente, sofrendo com a AIDS, ele gravou essa música, lançou. E assim, o show vai ter que continuar, de algum jeito ou de outro, galera. Infelizmente. Ele morreu, uma pena, mas ainda tá aí, né? O show continua. O artista pode morrer, mas ele não vai ser esquecido. Exatamente. Então aproveitem, The Show Must Go On. Escutem aí. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. It anymore. The show must go on. Olha aí, galera, e um bônus, olha só, pra fechar essa playlist. E assim, vamos fechar essa playlist com bônus, ó, do nosso amigo Kuroki, também é um grande fã do Queen. E a gente irá tocar então, né, galera, com essa música que é sensacional também, né, ô cabeça? Uma música incrível, extremamente emblemática, talvez uma das músicas que quem conhece um pouquinho já diretamente associa a imagem do clipe da música, que é I Want to Break Free. Cara, é mais um hino de libertação também. I Want to Break Free. Com toda certeza. E é muito associada à figura do Freddie Mercury também, é muito forte a letra, a voz dele mesmo, toda a melodia, né? Assim, já falei, o Queen ele tem muitas músicas marcantes e essa daqui também é uma das melhores e mais marcantes do Queen. Com toda certeza. Uma outra música que também não pode ficar de fora. Pois é. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa playlist do Queen. Para saber mais sobre a banda, escutem o Projeto X Podcast 147 do Queen que saiu essa semana. Tá bom, galera? Exatamente. Espero que vocês tenham curtido muito essa playlist do Queen. Quem é fã do Queen, espero que tenha se emocionado com as nossas escolhas musicais, né? E eu acho que só isso, né, ô cabeça? Eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado um pouco do quão incrível é o Queen, né? Essa banda tão versátil, só essa playlist já pôde mostrar o quão diferente e, assim, quão extremos as músicas deles vão. Então, se você não conhecia, eu espero que vocês agora conheçam e tenham gostado. Se você já conhecia, espero que tenha sido bom pra você reescutar essas músicas escolhidas por nós. E é isso aí, só tem a melhorar. Não tem nada de ruim, não tem como ser ruim essa playlist. Com certeza. Então, galera, valeu por tudo. Falou, então, e escutem aí. Falou, pessoal. Falou. by my side.